Dire Straits. Aprender a apreciar o momento. Um programa de Raquel Belmonte. I got a keepsake and a kiss. these carousels in the carnival arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made. To walk away, walk away, walk away, walk away from color coats and Whitley Bay. Had to walk away. And girl, it looked so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me when we were kids. Girl, it looked so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me when I Dire Straits é o nome de uma banda de rock britânica formada em 1977 por Mark Knopfler na guitarra e voz, pelo seu irmão David Knopfler na guitarra rítmica, por John Isley na guitarra baixo e apoio vocal e por Pete Withers na bateria e percussão. Surgida numa época em que o punk rock estava a passar por uma fase de grande sucesso, os seus membros decidiram optar pela linguagem do rock clássico, embora com uma sonoridade mais leve do que o habitual, associada à New Wave Music, tendo causado o agrado do público, especialmente aquele mais cansado das sonoridades muito elaboradas do rock dos anos 70. Rapidamente a banda teve uma projeção mundial, obtendo, logo com o seu primeiro álbum, discos de platina no Canadá, na Holanda, na Alemanha, na Suíça, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Com apenas 6 álbuns de estúdio, a banda ultrapassou em vendas mundiais os 100 milhões de unidades. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step in.

Apesar do êxito, a banda separou-se entre 1987 e 1991, tendo Mark Knopfler seguido uma carreira a solo na qual, até hoje, gravou 10 álbuns, compôs 14 bandas sonoras, entre as quais a The Local Hero, realizado por Bill Forsyth. Em 1983, Cal, realizado por Pat O'Connor, em 1984. The Princess Bride, realizado por Rob Reiner, em 1987. Last Exit to Brooklyn, realizado por Uli Edel, em 1989. Wag the Dog, realizado por Barry Levinson, em 1997. Ou Finding Altamira, realizado por Hugh Hudson, em 2016. Colaborou com outros músicos como B.B. King, Chet Atkins, John Anderson, The Chieftains, Eric Clapton, Bob Dylan, Elton John, Joan Armatrading, Brian Ferry, Donald Lunny, Van Morrison, Steely Dan, Sting, Emmylou Harris ou James Taylor, e produziu para Willie DeVille, Bob Dylan ou Randy Newman. Em 1991, os Dire Straits reuniram-se de novo com uma formação mais alargada, editando nesse mesmo ano o sexto e último álbum de estúdio, intitulado On Every Street. Os irmãos Mark e David Knopfler nasceram na Escócia, na área de Glasgow. O pai, um arquiteto imigrado húngaro marxista, descendia de uma família com origens judaicas. A mãe era uma inglesa que trabalhava como professora. John Isley e Pete Withers eram naturais de Leicester. Withers desenvolveu-se como baterista, tendo alguma experiência inicial colaborando com, entre outros, Dave Edmunds, Gary Rafferty, a banda Magna Carta, e integrou o grupo Spring. Em Londres, os quatro músicos uniram-se para formar os Café Racers, o nome depois alterado para Dire Straits. Em 1977, assinaram um contrato com a Vertigo Records, subsidiária da Phonogram Records, e a estreia discográfica aconteceu em 1978, com um álbum com o nome da banda, registado nos estúdios de Basing Street, em Notting Hill, Londres. Foram, nesse ano, a banda que abriu os concertos dos Talking Heads, até o tema Sultans of Swing disparar nas tabelas de vendas e lhes proporcionar destaque e autonomia. Bob Dylan, que assistiu a um espetáculo desta em Los Angeles, ficou tão impressionado que convidou Mark Knopfler e Pete Withers para participarem no seu álbum Slow Train Coming, publicado em 1979. Foi também em novembro e dezembro desse ano que os Dire Straits entraram nos estúdios de Compass Point, em Nassau, nas Bahamas, para gravar Communique, que viria a ser outro grande sucesso financeiro. Seguiu-se Making Movies, gravado na Power Station em Nova York, no ano 1980. Por desentendimento criativo, David Knopfler abandonou os Dire Straits durante a preparação do mesmo, dedicando-se a uma carreira artística independente e empresarial. O norte-americano Sid McGuinness substituiu-o, sem o seu nome aparecer no elenco dos músicos participantes, e o teclista Roy J. Beaton, membro da E Street Band de Bruce Springsteen, juntou-se ao grupo. Em novembro de 1989, a revista Rolling Stone colocou no lugar 52 da lista dos melhores álbuns da década de 80. Para além das vendas invejáveis, este álbum, 5 anos nas tabelas do Reino Unido, marcou o início de uma etapa diferente da banda. Com arranjos mais complexos, com sinais de uma emancipação da influência de David Knopfler e a afirmação do talento lírico de Mark Knopfler.

quit your messing around. Love Over Gold foi editada em 1982, o quarto da discografia de estúdio dos Dire Straits. Registado também na Power Station, integrou o músico inglês Alan Clark nos sintetizadores, piano e órgão. Os norte-americanos Hall Inns na guitarra e Mike Manieri nos vibrafones. Pete Withers abandonou a banda, ocupando o seu lugar o galês Terry Williams, proveniente de bandas como Rockpile e Man. Permaneceu até o álbum seguinte, Brothers in Arms, publicado em 1985. Thank you. 1983, um EP com 4 faixas, intitulado Extended Dance Play, foi lançado enquanto Love Over Gold permanecia nas tabelas de vendas. Nele, um dos temas era Twisting by the Pool, que ascendeu ao top 20 do Reino Unido e Canadá. Uma digressão de 8 meses de Love Over Gold terminou com 2 concertos escutados no Hammersmith Odeon, em Londres, a 22 e 23 de julho de 1983. O duplo álbum Alchemy Live reúne excertos destes dois espetáculos e foi editado em 1984, bem como o filme dos concertos realizado por Peter Sinclair em cassete vídeo beta e VHS, em Laserdisc, em DVD e Blu-ray, em versões com som surround em 2010. These mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll know. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. Thank you.

turning all the night time into the day. Do the song about a sweet love and moon, and do the song about the night. And do the walk, do the walk of life. Yeah, do the walk of life. Brothers in Arms, gravado no Zero Studios em Montserrat, nas Caraíbas, em formato digital, foi 10 vezes disco platina no Reino Unido, o oitavo mais vendido neste país, originando alguns singles de sucesso como Money for Nothing, no qual participa no apoio vocal Gordon Sumner, mais conhecido como Sting, atingindo o lugar número 1 nos Estados Unidos e obtendo um Grammy Award for Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal em 1986. O videoclipe deste tema, pioneiro na utilização de animação por computador, dirigido pelo irlandês Steve Barron, foi o primeiro a ser difundido na MTV Europe a 1 de agosto de 1987. Get a blister on your thumb.

see this world has made you sad. Some people can be bad. Em 2000, a revista Q colocou este álbum na posição 51 na sua lista dos 100 maiores álbuns britânicos de todos os tempos. 3 anos depois, atingiu o lugar 351 na lista da revista Rolling Stone no rol dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. Para ele contribuíram novos músicos como o inglês Guy Fletcher nos sintetizadores, o norte-americano Omar Hakim na bateria e alguns outros como o trompetista Randy Brecker, o saxofonista Michael Brecker ou o baixista Tony Levin, conhecido pelo seu trabalho na banda King Crimson e Peter Gabriel. Thank you. Guinness Book of World Records refere-o como sendo o primeiro compact disc a vender 1 milhão de cópias. Thank you. Entre 1985 e 1986, a digressão mundial de Brothers in Arms foi um sucesso fenomenal, com mais de 2,5 milhões de bilhetes comprados e 248 concertos em mais de 100 cidades na Europa, Israel, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. No dia 13 de julho de 1985, a banda também participou no Live Aid, no estádio de Wembley, com um alinhamento que incluía Sultans of Swing e Money for Nothing. Este último com a participação de Sting. A turnê terminou no Entertainment Center em Sydney. Em 1987, após o final da digressão, Mark Knopfler resolveu fazer uma pausa, concentrando-se em projetos a solo e em bandas sonoras. O grupo reuniu-se novamente em 1988 para o concerto anti-apartheid comemorativo do 70º aniversário de Nelson Mandela, no estádio de Wembley, o qual contou com outros grandes intervenientes, como, entre outros, os Bee Gees, Phil Collins, Joe Cocker, Peter Gabriel, UB40, Stevie Wonder, Eric Clapton ou a soprano Jessie Norman. No mesmo ano, Terry Williams deixou a banda. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And though it had been so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brother. Thank you. says it's a shame, you know it may be a game, but I won't play to lose. He's burning the grass, you take up a glass, you swallow. Enchanté, can I say? all. You know, she used to have to wait around. She used to be the lonely one. But now that she can skate around town, she's the only, only one. No fear alone at night, she's sailing through the crowd. In her ears, his bones are tight and the music's playing loud. She gets rock and roll in a rock and roll station, in a rock and roll dream. She's making movies on location. She don't know what it means. And the music maker wanna be the story. Like read their lips. Say, Toro, Toro taxi, see you tomorrow, my son. So she let a big truck grease her hip. Oh, she's got a whole world in the city, yeah. Can't shoot on her, no, no, no. She got her own world in the city. The city's been so rude to her. He's alone at night, sailing through the crowd. The bass is pulled so tight and the music's playing loud. She gets rock and roll in a rock and roll station, in a rock and roll dream. She's making movies on location. She don't know what it means, but the music makes her wanna be the story. Slipping in the slide, skate away, that's all. Jealous, jealous.

Em 1989, Mark Knopfler fundou a banda country The Nothing Hillbillies, com Guy Fletcher, Brandon Crooker, Steve Phillips e Ed Bicknell na bateria. Publicaram o álbum Missing Presumed Having a Good Time em 1990. Can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. It's to save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, everlasting life. I gotta ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, everlasting life. Dire Straits reuniram-se em 1990 e o resultado foi o último álbum de estúdio da banda, On Every Street, registado nos estúdios Air, em Londres, editado em 1991 com Alan Clark, Guy Fletcher, John Ilsley e Knopfler na formação nuclear e alguns músicos convidados, com Paul Franklin na steel guitar, Phil Palmer na guitarra, Chris White na flauta e saxofone, Manu Katché e Danny Cummings na percussão e Jeff Porcaro na bateria e percussão. Este teve um sucesso inferior aos anteriores e críticas moderadas. A turnê mundial de 1991 e 1992 não foi tão bem sucedida quanto a anterior. O grupo dispersou em 1995. Tuning in across the land to hear him sing. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Gotta ride all the way to paradise. Got my ticket to heaven, an everlasting life. Thank you. we ought to be apart. And I'm wondering where'd you get that cold, cold heart. Set me free, sign my release. I'm tired of being the villain of the piece. You've been giving me a bad time, tell me what I do. Like I'm always get a hard time, money when it comes to you. Saying things that you didn't have to. Like I'm always get a hard time, money when it comes to you. Like I'm always get a hard time, money when it comes to you. Like I'm always get a hard time. When I come to you, na sua juventude, Mark Knopfler sentiu-se influenciado por cantores como Elvis Presley e guitarristas como Scotty Moore, B.B. King, Django Reinhardt, Hank Marvin, da banda The Shadows, James Burton e Chet Atkins, com quem mais tarde iria trabalhar. Em 1973, juntou-se à banda Brewer's Group, na cidade de Wycombe, participando da gravação do álbum The Blues Brothers. Em meados dos anos 70, Knopfler devotou a maior parte das suas energias musicais ao grupo Café Racers. Seu irmão David mudou-se para Londres, partilhando um apartamento com John Heisley. Em abril de 1977, Mark Knopfler saiu do seu apartamento em Buckhurst Hill e mudou-se para junto de David e John. Os três passaram a tocar juntos e Mark convidou John para se juntar ao Café Racers. Thank you. Após a separação dos Dire Straits, Mark Knopfler gravou 10 álbuns a solo: Golden Heart em 1996, Sailing to Philadelphia em 2000, The Rag Picker's Dream em 2002, Shangri-La em 2004, One Take Radio Session em 2005, Kill to Get Crimson em 2007, Get Lucky em 2009, Private Ring em 2012, Tracker em 2015 e Down the Road Wherever em 2018. Segundo a lista de 2018 dos homens ricos do Reino Unido, elaborada pelo jornal Sunday Times, a sua fortuna está estimada em 75 milhões de libras, dos 40 homens mais ricos da indústria discográfica desse país. Este programa teve locução de Rita Silva e Tomás Carvalho. Realização Raquel Belmonte. Sky is crying, the streets are full of tears. Rain come down. wash away my fears and all this writing on a wall. Oh, I can read between the lines. Rain, come down, forgive this dirty town. Rain, come down, give this dirty town a drink of water. A drink of wine. If I I'd think my heart would break in two. I'd kiss your cheek. I'd stop myself from waking you. But in the dark you'd speak my name and say, baby, what's wrong? Oh, here I am, I'm coming back for more. I'm like a wave, it's got to roll into the shore. Yes, and if my love's in vain, how come my love is so. If I'm writing on the wall. Oh, I can read between the lines.